Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para lhe trazer mais um momento musical especial. Na edição passada, ficámos com obras de Tchaikovsky, mas trazidas aqui por Janine Jansen. Esta noite, Janine Jansen vai-nos continuar a maravilhar com os seus talentos e com obras de Tchaikovsky. Vamos ficar com o concerto para violino número 35, e esta é a obra escolhida para hoje. Nós voltamos na próxima semana para lhe trazer mais momentos musicais, mais momentos especiais da música erudita, a música de todos os tempos. Fique bem, boa noite e até para a semana. Thank you. Quarto Andamento com Joana Santos.